dilata sua pupila, envolve sua retina. R.A.P. Face da morte, 100% adrenalina, sem maquiagem, sem corte, só verdade, sem mentira. R.A.P. Face da morte, 100% adrenalina. Eu vou logo te avisando, doente tava ficando, até que acabei tombando, mano, que sugeriu. Oh, R.A.P., mas tem que ser do Brasil. Ha, puta que pariu, fui tomei, a dor sumiu. Não adianta boicotar, censurar. Que puta nego mala, deixa a gente escutar. Cê querendo ou não, o povo adora e consome. Tá aqui o rap cru pra quem tá morto de fome. Então vai, escuta aí, alimenta sua alma. Aqui face da morte, sempre na pura calma. Derramando sangue nessa guerra pela vida. Aqui é o manifesto que vem da periferia. Acreditando nas flores, derrubando o canhão. Face da morte e pessimismo não combinam. Mas talvez se pá, já até ouviu falar em Hortolândia. Pois lá, fabricou-se a bomba H, alta tecnologia, cujo item principal a capoeira original, beat brasileira. Eu não nasci sabendo disso, na escola não vi isso, mas diria meu amigo que é até compromisso. Que evita o sequestro da sua filha na BM, mas não seria, é, torturar o ACM. Pra Rede Globo da Bahia fica sem painho. No próximo passo seria o Roberto Marinho. Aqui anti-onda, também anti-embalo. Que se dane o importado e que se exploda o estrangeiro. Agora eu vou cantar, pois eu sou é brasileiro. Lero, lero, lero. Sou brasileiro e vou cantar, tenho orgulho em falar. Pois ainda tenho voz, força e alma pra lutar. Então vai, escuta aí, alimenta sua alma. Aqui face da morte, sempre na pura calma. Sou brasileiro e vou cantar, tenho orgulho em falar. Pois ainda tenho voz, força e alma pra lutar. Então vai, escuta aí, alimenta sua alma. Aqui face da morte, sempre na pura calma. Pessoas olham pra gente e pensam que somos bichos. Eu já tô cansado de ficar passando por isso. Se fosse os vacilão que passa gel no cabelinho, com topete na testa, aí seria bonitinho. É pra catar mulher. Eu ouço trouxa alegando, mas a minha opinião é que vocês são tudo frango. Na próxima eleição, votarei só nas puta. No sino eu já votei, truta, e nada muda. O rap tá invadindo, salve o povo nordestino. No show, colou um doido, a riega foi aquilo. Daria tudo de novo pra ter emoção. De ver o povo cantando o som da televisão. Mas eu queria perguntar pra Justiça Federal, que censuraram o nosso estruta lá do Facção Central, alegando que o clipe era manual pra bandido. Mas o Linha Direta na Globo é exibido. Doutor, promotor, uma dúvida por favor. Do que adiantou? As imagens bloqueou, mas o crime não acabou, pelo contrário aumentou. Pergunto, não simplesmente porque se trata de rap. Se soubesse o que passa na cabeça dos moleque quando vê uma novela, a falsidade da Hebe. É nessa hora o sangue ferve, hipocrisia nos dá febre. Não é preciso ser profeta nem cientista pra saber qual será o futuro dessas vidas. Apesar de tudo ainda vou continuar, pois ainda tenho voz, força, alma pra cantar. Aqui, anti-onda, aqui, anti-embalo. Que se dane o importado e que se exploda o estrangeiro. Agora eu vou cantar porque eu sou é brasileiro. Sou brasileiro e vou cantar, tenho orgulho em falar. Pois ainda tenho voz, força e alma pra lutar. Então vai, escuta aí, alimenta sua alma. Aqui face da morte, sempre na pura calma. Sou brasileiro e vou cantar, tenho orgulho em falar. Pois ainda tenho voz, força e alma pra lutar. Então vai, escuta aí, alimenta sua alma. Aqui face da morte, sempre na pura calma. Não interessa se é puta, traficante ou bandido. Aos olhos de Deus, somos todos seus filhos. O amor é um sentimento que se encontra perdido. Mas se quer encontrá-lo, procure em latas de lixo. A chama da vida não teme água nem vento. Salve aos manos sofredor que se encontra no veneno. Um viva pros malucos brasileiros de verdade, que peita o sistema com a cara e a coragem. O sábio vai à luta, não espera acontecer. Daqui todo o apoio pro MST. Satisfação em conhecer, de bem perto eu pude ver que não tem nada a ver do que dizem na TV. Aí, olha do G, agora é tudo com você. Convoca aí, malucão, o time que não vai tremer. Pá, pá, representar toda a nossa quadrilha. G-O-G, F-C, F-D-M-P. Pode crer que é assim, Amaral e Chupim. Nesse time tô firmão, mano, é de sangue bom. Rede terrorista, quando risca, sai faísca. DJ Viola é da quadrilha, não polícia. E pra completar, um salve eu vou mandar pros maloqueiros nordestinos. Rei, clã nordestino. Assim tem que ser, na humildade pra vencer. A minha apologia é pra que o povo não desista. Rebeldia, resistência, negra, indígena. Com orgulho, a minha daí se originar. Não dá mais pra aguentar, playboy adora usar. Tudo que vem made in USA. Assim o país vai direto pro buraco. Escuta.